Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Você quer um coro bom de se ouvir? Porque a humanidade, por brincar com Deus, por confundir Deus com as confusões humanas pelos milênios aí, a humanidade fica parte dela com uma espécie assim de repulsa. Falou em Deus, o pessoal da NBV gritou: viva Jesus em nossos corações para sempre. Que bando de fanáticos! Mas Jesus não tem nada com isso, nem Deus, nem o Espírito Santo, nem os verdadeiros sacerdotes, nem aqueles que sabem que religião é uma motivação de Deus para que as criaturas, amando-o, amem-se entre si mesmas. Daí Jesus ter deixado um mandamento novo, que não é conversa para boi dormir, nem perda de tempo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas peraí, tanta violência, sequestro, assassinato, morte. Você vem falar em amai-vos? Ué, falar em amor é agora mesmo, que o ódio está campeando por toda parte. Porque a solução está no amor. Mas aí também há outra coisa que nós temos que corrigir. Quando se fala em amor, o pessoal pensa em doença venérea, em cama. Mas o amor é o poder mais poderoso, desculpe minha redundância, necessária. Bem, o que seria o amor? Perguntar a Jesus como definiria Deus. Deus é amor. Se Deus é amor, quem construiu o universo? Alguém aí sabe? Foi Deus quem construiu o universo. Se ele é amor e construiu o universo, então amor é uma coisa poderosa. Mas aí nós caímos em outra coisa que tem que ser reformulada. Fala-se em Deus e a rapaziada pensa logo num ser parecido conosco. É a mazela do Deus antropomórfico. Jesus disse à samaritana que nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ele explicou em espírito, porque Deus é espírito. Mas o que que nós vemos por aí? O homem inverteu as coisas, o ser humano, e criou um Deus à imagem e semelhança do homem. Como esse Deus caricato, gaiato, picaresco, criado à imagem e semelhança do homem, faz as confusões do homem, e quando o homem se vê num aperto e vê que não tem outras soluções, porque creu num Deus picaresco, o que que ele faz? Passa a acusar o Deus verdadeiro, que sempre existiu, e em forma de espírito, nós somos semelhantes. Quando Zarur disse que a religião de Deus veio para fazer a reformulação, a redefinição, a reconceituação de tudo, ele estava muito certo. A partir da concepção de Deus, que não tem nada a ver com a forma que nós temos. Na verdade, alguém já disse, eu estou plenamente de acordo, Deus é matemática. Por quê? Porque matemática é considerada ciência exata. Bem que no plano humano não pode haver nada exato, porque o homem ainda não conhece a exatidão perfeita das coisas. Isso está na outra dimensão. Daí o acerto de Zarur, quando queria juntar o conhecimento humano ao conhecimento divino, mas não do Deus antropomórfico, do Deus que é matemática, quer dizer, o Deus que é lógica. Aí sim nós vamos entender que existe uma gama de poderes que nós estamos investigando, poderes aos quais nós chamamos Deus, e que está acima ainda da compreensão geral dos homens mais ilustrados da Terra no plano espiritual. Para que não se criem pelo mundo guerras, ideologias e tantas outras coisas levantadas em nome de Deus para matar, como se Deus tivesse as preocupações dos homens, isso mostra o grande valor da atividade da religião de Deus, do Conselho Deliberativo da Boa Vontade, que lá não será ambiente para discussões estéreis. ali o Conselho Deliberativo da Boa Vontade fará, nós dissemos, a comunhão, o congraçamento universal de todo o conhecimento humano. A derrubada da pior das Bastilhas. As Bastilhas do sentimento que vem separando os seres da Terra. Bem, nós estamos aqui com os soldadinhos de Deus da LBV. Eu já contei que uma vez eu estava em casa de madrugada trabalhando, então liguei no programa da Religião de Deus, que está em várias emissoras de rádio. Tinha sido um dia de muitas lutas, pensa no meu lugar. Os programas de rádio, de televisão, a LBV do exterior. Aí eu vi o efeito que faz sobre nós um canto cheio de energia e com a força da pureza infantil. Nós estávamos cantando uma música de quem, Terezinha? Nas creches da LBV, a letra de Laudir Pereira Prado e música de Vanderlei Alves Pereira. Interpretação Soldadinhos de Deus de São Paulo. Quando vocês estiverem desanimados aí, lembre-se dessa canção das crianças da LBV. Aqui está um homem que não desiste. O dia que nosso Senhor Jesus Cristo desistir, eu vou atrás dele. Mas ele não vai desistir? Vocês acreditam que Jesus vai desistir? Não! Não vai, não? Porque nós estamos chegando agora numa das fases mais importantes dessa obra. Vem um vendaval sobre a humanidade inteira. Diz lá o Apocalipse, depois de relatar uma série de acontecimentos: os homens rangerão os dentes e não se arrependerão, etc, etc. Então vocês ficam esperando as coisas acontecerem, já estão acontecendo. Doenças aí arrasando multidões, fome na Etiópia, temporais. Os vulcões abrindo suas crateras, terremoto e tudo quanto é canto, mas a turma está ilhando os dentes. Não esperem O anticristo já está em plena função no mundo. E essas reuniões que nós estamos fazendo aqui são uma resposta à ação do anticristo. Vamos ao Evangelho de Jesus, vejam que coisa, que coincidência. Hoje eu vou seguindo a sequência, olha aqui. Estou escrevendo. Coisas ocultas aos sábios estão sendo reveladas a vocês. Antes, observem isso. Naquela página que está no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, o irmão Zaru revela, na página Só a Verdade Governa, que as massas se levantariam no mundo. Há alguma coisa diferente no ar além dos aviões de carreira. Vocês vão ver as nações do mundo inteiro se levantarem. Estou avisando a vocês, não estou? Vocês querem um conselho meu? Preparem-se. Aprendam a viver frugalmente. Nada vai valer coisa nenhuma, a não ser a riqueza que vocês trouxerem dentro dos seus corações. Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 30. São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 15 e versículos 21 e 22. Coisas ocultas aos sábios. Em seguida, passou Jesus a exprobar, a repreender as cidades em que operara a maior parte dos seus prodígios, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidon se tivessem operado os prodígios que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido e usariam hábito de penitente e se cobririam de cinza. Eu vos digo, porém, que no dia de juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós. Vocês que estão aqui, que todos esses anos têm aprendido essas coisas que muita gente não aprendeu, coloque-se nessa situação de Sidon, de Tiro, de Corazim, de Betsaida. Eu vos digo, porém, que no dia de juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás por acaso elevada até ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os prodígios que em ti se fizeram, ela teria permanecido até ao dia de hoje. Em verdade, eu vos digo e haverá menos rigor no dia de juízo para a terra de Sodoma do que para ti. Naquela ocasião, exclamou Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. Por isso é que nós estamos aqui reunidos nesta sessão do Conselho Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus. Não esperem coisas do outro mundo, não esperem a repreensão. Que o que os Espíritos de Deus querem é preparar vocês para o que vai acontecer. Vocês vão sair, como sempre, marchando para vencer na vida. Na vida material e na vida espiritual. Ajudar o Cristo a manter de pé esta casa. Não é isso que vocês querem? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais aflitos e todos os que vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem quiser seguir Jesus, siga. Mas ponha Jesus acima de tudo, negando-se a si mesmo, carregando a cruz e indo em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.